nunca duvide do amor que eu sinto por você. O que eu faço pra te segurar aqui do meu lado? Acha que é fácil ficar em casa te esperando, sabendo bem que você pode estar